Ciência em Sintonia, a visão científica do mundo académico e não só. Um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Hoje, nesta emissão, vamos andar entre Braga, Guimarães e Santarém. O que acha de um robô que recolhe as bolas de um campo de golfe? A Universidade do Minho já está de olhos postos no futuro. Nesta mesma instituição, também vamos falar da nuvem virtual. Em Santarém, foi desenvolvida uma plataforma para treinadores de várias modalidades desportivas que está a ser um sucesso. Ainda no Ribatejo, está a ser desenvolvido um projeto para combater a obesidade infantil. Vamos falar de tudo isto e muito mais. É a ciência em português. A ficção científica gosta de recriar mundos alternativos, onde a humanidade coexiste com robôs. Desde a visão ingênua de Frankenstein, que cria um monstro à sua imagem, até ao futuro apocalíptico e sinistro do Exterminador Implacável, a temática prevalece. E se um dia conseguíssemos criar máquinas que fizessem todo o nosso trabalho, quais seriam as consequências? O escritor e bioquímico americano Isaac Asimov chegou mesmo a escrever várias obras literárias que teorizam sobre até que ponto se conseguiria atribuir uma consciência a um mecanismo artificial inteligente. Estamos com certeza muito longe de tudo isso acontecer. Entretanto, há uma empresa portuguesa fundada em 2006 por peritos em eletrónica e computação que se especializou-se essa empresa, em soluções nas áreas de automação e robótica. Sediada em Guimarães, a equipa da Universidade do Minho adquiriu em 2007 o estatuto de spin-off. E tudo começou com um projeto muito simples, como nos conta agora o professor Fernando Ribeiro. Consistiu numa cadeira de rodas omnidirecional. Decidimos participar numa competição na primeira edição do Prémio Inovação BESH e vencemos o primeiro lugar na área da saúde. O prémio que nós recebemos, que foi no valor de 30 mil euros, portanto eu falei com os alunos, que eram uma equipa de 4 alunos, para além de mim, e colocamos a questão se o dinheiro seria para usar em algumas férias ou usá-lo de uma forma útil. Fomos unânimes e decidimos criar uma empresa que se chama SAR, Soluções de Automação e Robótica, que é uma spin-off aqui da Universidade do Minho. Todos esses alunos estavam envolvidos em projetos de robótica móvel, como eu disse, e a cadeira de rodas foi uma aplicação daquilo que os robôs futebolistas faziam. Criou-se um protótipo e foi isso, no fundo, que deu origem a esta empresa. Entretanto, a empresa que foi criada em janeiro de 2006, creio eu, portanto, é uma empresa que tem agora muitos outros projetos, não é? Atualmente está a trabalhar num projeto de criação de um robô para apanhar bolas de golfe. Está mesmo a terminar, o protótipo já está construído, já está provado que funciona, agora falta a parte comercial. Também está envolvido com projetos na área da robótica educacional, onde ensinamos os jovens, nomeadamente as escolas secundárias, a construir um robô móvel desde o início. Organizamos um evento que se chama Robô Party há já vários anos. Todo o hardware foi desenvolvido por essa empresa spin-off da Universidade do Minho. Já agora, uma das mais-valias que esta empresa tem é poder usufruir de algum equipamento da Universidade do Minho e vice-versa. A Universidade do Minho também usufrui de algumas coisas desta empresa. A SAR, Soluções de Automação e Robótica, continua ligada a projetos científicos da Universidade, mas já trabalha lado a lado com a indústria e com a habitação familiar. Lembra-se da robô empregada que ajudava os Jetsons na série de desenhos animados? Não, não será exatamente isso que está na calha desta equipa, mas ainda assim é algo que poderá vir a revolucionar as nossas casas. Basicamente a pessoa pode controlar qualquer dispositivo dentro da casa, seja um store, subir ou descer, ou abrirem sozinhos a determinada hora, quando começa o dia, o aquecimento, equipamento de som, tudo que seja possível, luzes, eu posso controlá-lo através de um iPhone, através de um local remoto, através de um computador do meu emprego. Posso ligar, por exemplo, o forno, se eu já tiver lá a comida, uma hora antes de sair do meu emprego. Enfim, tudo isso é possível. O interface é extremamente agradável, um interface gráfico muito, muito apelativo. E tal como eu disse, isso é adaptado em caso a caso, conforme as casas nos pedem, mas de facto não tem havido muitos clientes para essa área. Os golfistas preguiçosos vão agradecer ao robô Made in Portugal, que já foi criado, o tal robô que apanha bolas no campo autonomamente e que é único em todo o mundo. Mas há mais novidades no mundo da inteligência artificial. Nós estamos atualmente a trabalhar num robô, aliás, começamos já em 2011, que é um robô que participa numa prova do RoboCup, que é o RoboCup at Home. E nós não participamos na competição apenas pelo ganhar ou pelo competir, não é esse o objetivo. Num futuro muito próximo, os robôs vão entrar dentro das casas das pessoas e vão realizar tarefas domésticas. A Europa já está, a CIE já está a apostar bastante nisso, especialmente para tratar de pessoas acamadas, de idosos, etc., pessoas com demasiado nível de obesidade. E então esses robôs o que fazem é um conjunto de tarefas. Nós estamos a trabalhar em algumas delas. Temos robôs que conseguem, por exemplo, pegar em objetos numa mesa. Nós falamos com esse robô, ele tem um microfone, tem duas câmaras a simular os nossos olhos, e nós conseguimos ver o robô vai acima da mesa do compartimento X e pega na lata amarela ou vermelha que está em cima da mesa. Isto em inglês, não é? Como é óbvio, hoje em dia o inglês é extremamente importante. O robô consegue realizar esse tipo de tarefas. Outras tarefas será seguir uma pessoa dentro de uma casa, outra tarefa será eventualmente levar um saco de lixo até à porta da rua. E no fundo essa prova, o RoboCup at Home, já é um desafio científico em que todo mundo participa e que nós somos uma das equipas que está a participar, e há uma parte significativa que a SAR está a colaborar no desenvolvimento desse robô, outra parte são alunos nossos aqui de Eletrónica Industrial, e eu acho que esse robô terá algum futuro. Está no seu início, mas eu creio que nos próximos anos é por aí que a robótica vai enverdar, são as tarefas mais domésticas. A RoboCup é uma competição de robótica a nível mundial, onde as equipas que participam são convidadas a desenvolverem máquinas que realizam tarefas do mais vulgar que se possa imaginar, como jogar à bola ou seguir pessoas. A edição de 2013 aconteceu em Eindhoven, na Holanda, e Portugal marcou pontos na Liga de Futebol Robótico Simulado 3D. Apesar de estarmos bem representados, o Japão não dá tréguas na invenção futurista. É uma realidade haver o RoboCup. Eu diria que o país que mais equipas tem a participar é o Japão e a Alemanha. Esses dois países são, de facto, muito fortes. A seguir temos o Irão, que apesar de termos uma ideia desse país, eles estão a apostar muito na tecnologia. E Portugal é dos países que vem logo em quarto ou quinto lugar, portanto, que não é muito normal para a nossa dimensão. De facto, os japoneses inspiram-nos, os alemães também, inspiram-nos bastante pelos seus ideais, por aquilo que eles, pelo futurismo que eles conseguem até prever. Eles têm mais tecnologia que nós, têm mais condições orçamentais e tecnológicas também, mas Portugal consegue de alguma forma ombrear, não digo com eles diretamente, mas pelo menos nos eventos que temos participado, nós com menos recursos, se calhar somos um bocadinho mais criativos em algumas áreas. Claro que eles são extremamente fortes, são muito mais avançados que nós em termos de robótica, mas nós olhamos, ou temos que olhar é para os melhores, não é para os piores, não é? Um dos melhores de carne e osso foi Garry Kasparov. Não sabemos se conseguia dar toques na bola, mas num desporto de tabuleiro em particular, ele é considerado por muitos o melhor que já existiu. Nasceu na então denominada União Soviética e desde tenra idade exibiu uma técnica perfeita no xadrez. A 11 de maio de 1997, um computador criado pela IBM fez frente ao xadrezista e a polémica estourou quando a máquina venceu o homem. Um episódio que inspirou e também preocupou os teorizadores da inteligência artificial por alimentar a ideia, paranoia para alguns, de que, no futuro, a máquina pode ultrapassar o criador. De facto, o Blue Chip conseguiu ganhar ao Kasparov em 97 e foi com esse desafio, com esse resultado, que se decidiu criar este novo desafio científico, que é o RoboCup. Conseguiu realmente ganhar um humano, não porque pense, mas porque consegue estimar a probabilidade de determinada jogada ter sucesso ou não milhões de vezes mais rápido que um humano. Portanto, o computador consegue testar todas as soluções praticamente num segundo, quando um humano não consegue testá-las com essa velocidade. Mas não foi pelo raciocínio, daí a diferença entre conseguirmos ter robôs a raciocinar como os humanos ou termos máquinas que apenas decidem se uma coisa é maior que outra, basicamente. Eu diria que uma máquina a pensar como um humano Eu diria que mais 50, 100 anos pelo menos é preciso. Claro que uma máquina consegue realizar tarefas milhões ou milhões de milhões de vezes mais rápido que um humano, em termos de mas no fundo só faz é comparações ou no fundo condições, enquanto que o humano raciocina, coisa que o robô não consegue fazer. Tudo que vemos atualmente nessa área é cinema, é Hollywood. Como eu disse, estamos a trabalhar nessa área, a inteligência artificial vai dar muito, mas ainda estamos um bocadinho longe de conseguir alguma coisa concreta, né? Já agora, em relação a esse desafio, digamos, da inteligência, um dos principais objetivos do RoboCup é precisamente no ano 2050, e foi foi um número, por ser redondo, digamos assim, em que se pretende que uma equipa de robôs futebolistas consigam, os campeões do mundo, consigam ganhar aos campeões do mundo humanos. Quando esse desafio foi lançado, em 93, surgiu a ideia, o conceito, as regras, mas só 4 anos depois é que foi possível realizar um jogo, e foi péssimo, que o jogo não valia absolutamente nada. Mas chegámos à conclusão, nos dias de hoje, que o avanço que se fez desde 97 até 2013 permitem-nos concluir que esse jogo será bastante mais cedo do que o ano 2050. O potencial da spin-off Minhota e a ambição de querer ir mais longe estão lá. Para quem não acredita que se pode investir em Portugal, Fernando Ribeiro deixa um incentivo. Não é fácil ter uma empresa, não é fácil pagar salários ao fim do mês, mas com um pouco de esforço, só assim é que conseguimos de alguma forma produzir alguma coisa que seja única. E os portugueses são conhecidos há vários séculos pela sua motivação, pelo seu espírito descobridor, tudo isso. E, de facto, só com empresas da China é que é possível sair de uma crise, potenciar um país e tudo isso. Portanto, eu desafio a quem tiver essa ideia a não ter medo e a avançar. Passando pelo site da empresa, pode ficar a saber mais sobre outras soluções, tais como automação industrial, sistemas de videovigilância ou redes de computadores. O endereço é www.sarobotica.pt. Repito, www.sarobotica.pt. Como tantas outras descobertas, também a pólvora foi encontrada por acidente. Esta substância, que queima com rapidez, é usada em armas de fogo e considerada uma das grandes invenções dos taoístas para a humanidade. Durante a dinastia Han, no período de ouro da China, que aconteceu entre o ano 2006 a.C. e 2020 d.C., os alquimistas procuravam conceber o famoso e tão cobiçado elixir da imortalidade. Misturaram ingredientes como o enxofre e o salitre, e, sem o querer, produziram vários incêndios. Resultado da experiência, um texto produzido por um dos alquimistas, onde explicava o funcionamento da mistura de certas substâncias. O documento tinha como título O Livro da Ligação dos Três e constituiu uma das primeiras referências à pólvora como resultado de um aviso para não se misturarem certos materiais. Durante este período, os taoístas empenhados nas pesquisas denominaram a pólvora por remédio de fogo. É o resultado da combinação química de Hu, que significa fogo, com Yao, que significa remédio. Já no final da dinastia Tang, no século VIII, descobriu-se uma fórmula para fazer pólvora através da combinação de salitre e enxofre com carvão. Na altura, a pólvora era sobretudo utilizada para fazer fogos de artifício e chamas para sinalização. Mais tarde foram inventadas as granadas de mão simples e que eram atiradas sobre os inimigos por meio de catapultas. No decorrer da dinastia Song, o exército aproveitou para comprimir a pólvora em canos de bambu. Do ano 1126, há registro da defesa de uma cidade com o uso de uma espécie de canhões que provocaram um grande número de vítimas. Anos depois, os canos de bambu foram substituídos por tubos de metal. Os avanços na metalurgia, que conduziram a um desenvolvimento na tecnologia da pólvora, permitiram usá-la em armas leves e nos mosquetes. O primeiro registro da utilização da pólvora para lançar projéteis de uma arma portátil é de 1304. Na Europa, as melhorias tecnológicas ganhavam força e chegavam posteriormente à China através das missões jesuítas que foram postas à prova pela manufatura de canhões pelo último imperador Ming. Ao longo dos anos, a pólvora foi sofrendo alguns melhoramentos e em 1886, Paul Viel inventou em França a pólvora sem fumo. Era feita de nitrocelulose gelatinosa misturada com éter e álcool e depois passada através de rolos para formar folhas finas que, por sua vez, eram cortadas para formar os grãos dos tamanhos desejados. O exército francês foi o primeiro a utilizar este tipo de pólvora. Um ano mais tarde, Alfred Nobel criou uma outra versão da pólvora sem fumo, bem mais fácil de carregar e que viria a ser conhecida como cordita. Daqui à criação das armas automáticas e semiautomáticas dos dias de hoje foi um pequeno passo. Está a ouvir Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Damos agora o pontapé de saída para mais uma reportagem. Vamos conhecer a ferramenta Video Observer, que já está a mudar a vida de treinadores de várias modalidades desportivas. Pedro Sequeira, professor na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, uma escola que pertence ao Instituto Politécnico de Santarém, esteve connosco ao telefone e agora explica-nos o que é o Video Observer. O Video Observer é um instrumento, é um software de análise e observação dos jogos coletivos de uma empresa, que é a DigiSource, e que em parceria com, através da Unidade de Investigação com a Escola Social de Desporto de Rio Maior, utilizamos este software não só para dar formação e apoiar os treinadores na análise durante o treino e a competição, como estamos a utilizar na investigação, porque a plataforma é suficientemente maleável e permite-nos fazer essa ligação. E, portanto, aquilo basicamente, assim, em termos muito gerais, o que a plataforma faz é, permite fazer clipes de vídeo e estatística de tudo aquilo que estamos a observar, por exemplo, num jogo de futebol, ou de futsal, ou de handball, ou de basquetebol, portanto, das modalidades, quer de pavilhão, quer ao ar livre, que sejam modalidades coletivas, e através desses dados os treinadores conseguem perceber como é que a sua equipa está a funcionar. Para o investigador, permite fazer o somatório dos jogos todos de uma determinada competição ou de uma determinada equipa e, a partir daí, manusear os dados estatísticos de forma a perceber aquilo que está a passar no jogo, numa equipa, de um determinado jogador, de um determinado grupo de jogadores. Sem fintas, Pedro Sequeira vai direto ao assunto e dá vários exemplos de situações em que este software pode ser útil. Normalmente o treinador gosta de saber durante o processo de jogo, por exemplo, e voltando sempre ao exemplo do futebol, porque é que é o mais comum, que as pessoas compreendem melhor, saber, por exemplo, quantos erros é que os adversários estão a fazer. Por exemplo, falharam 10 passes na zona X do campo. E isto é um método tradicional. Com este software, aquilo que ele vê é ver o campo de futebol e vê zonas, por exemplo, quentes, portanto, tudo a vermelho, significa que naquela zona do campo é onde existem mais remates. Ou, se ele selecionar o número de falhas técnicas, pode descobrir qual é que é o jogador, em que zona de campo é que faz mais falhas técnicas. E, portanto, face àquilo que ele está a visualizar, ele imediatamente pode decidir, por exemplo, colocar o seu melhor jogador na zona onde estão a haver mais maus passos, porque, pelos vistos, ou provavelmente se trai o jogador com mais dificuldades da outra equipa. Ou seja, ele, através de informação visual, seja através, portanto, das zonas quentes, seja através de números, portanto, ele tem acesso imediato à estatística da prestação do jogador, quantos passos é que ele fez, quantos metros é que ele correu durante o jogo, quanto tempo é que ele teve de posse de bola, e portanto ele tem informação objetiva, portanto tem dados que lhe permitem, quando quer fazer uma substituição ou quando quer fazer uma alteração no campo, ele está a receber essa informação. E, portanto, como estamos a falar de algo que é visual, portanto, seja através de tabela, seja através de imagens, ele consegue, em direto, consegue resolver. Portanto, esta é uma funcionalidade, que é a funcionalidade em direto. O jogo está a decorrer em direto, ele está a receber informação por parte do analista em direto no seu tablet. A outra função é, quando ele está a preparar o jogo que vai jogar para na semana seguinte, se ele fizer a análise, ele tem isto em clipes de vídeo. E, portanto, ele, em vez de mostrar o jogo inteiro de 90 minutos, ele pode dizer, por exemplo, aos seus defesas centrais, olha, nos cantos, outra equipa faz isto. E, então, mostra os vídeos encadeados de 10 ou 15 ou 20 cantos que a outra equipa fez contra outras equipas e, automaticamente, os jogadores conseguem, em curto espaço de tempo, perceber o padrão, o tipo de jogada que outra equipa faz. Portanto, quando fazemos fazemos ou utilizamos o vídeo, permite este tipo de funcionalidades. A última função, e é por isso é que nós nos envolvemos neste projeto, é a parte investigativa, ou seja, nós queremos, através da análise estatística, perceber os padrões das diversas ações que decorrem durante o jogo. Por exemplo, perceber quantas vezes é que uma equipa X ataca por um determinado lado, ou quando ataca pelo lado esquerdo, qual é o sucesso que tem. E, portanto, através da investigação e através deste software, nós conseguimos muito mais facilmente aceder a estes dados. A ideia foi da empresa DigiSource, que desafiou a Escola Superior de Desporto de Rio Maior em 2011. Professores e treinadores de futebol, handball e basquetebol fizeram parte do processo de desenvolvimento. Pedro Sequeira conta o que levou ao aparecimento desta ferramenta. Houve duas necessidades. Portanto, como disse no início, esta é uma investigação aplicada. Portanto, a primeira necessidade foi por parte dos treinadores, ou seja, passa a propaganda os programas que vêm como o Windows Movie Maker, etc., que são boas ferramentas para construção de vídeo. Na verdade, elas normalmente são offline e quando o treinador queria preparar ou quer preparar uma apresentação à sua equipa, ele demorava imensas horas a fazer a apresentação. Portanto, essa foi uma primeira razão. Portanto, o treinador, em menos tempo, ter mais qualidade visual daquilo que ele pretende ver para si e aquilo que ele pretende apresentar aos seus atletas. Essa foi uma primeira razão. A segunda razão tem a ver com aquilo que lhe expliquei há pouco, das categorias abertas e fechadas. Normalmente, os primeiros softwares, ou mesmo as folhas de Excel, são limitadas. E, portanto, todos os treinadores têm que ver as mesmas coisas, porque vêm as categorias fechadas. Ou nós não conhecíamos nenhum software que tivesse as categorias abertas, ou seja, que permitisse ao treinador escolher aquilo que queria ver, criar ele as categorias e a partir daí automaticamente ter uma grelha de observação construída e poder ver ao vivo ou através de vídeo a análise. Portanto, a terceira razão tem a ver com a investigação. Nós, na investigação, tínhamos exatamente o mesmo problema. Normalmente, na área que eu investigo, que é na área da observação, da análise dos comportamentos dos atletas e dos treinadores, os sistemas de observação são fechados. Normalmente tem uma categoria outros, onde englobamos aquilo tudo que não estava previsto. Este software também permite isso. Portanto, permite eu, como investigador, escolher aquilo que eu quero, de facto, observar. E, portanto, estas duas necessidades, e sendo nós uma instituição muito virada para o terreno, portanto, interessava-nos ter algo que ajudasse os treinadores e, portanto, que no fundo é uma relação muito mais direta entre a empresa e os jogadores e, por outro lado, peço desculpa, a empresa e os treinadores, e, por outro lado, nós podermos não só dar formação aos nossos alunos e aos futuros treinadores como utilizar estas plataformas e, ao mesmo tempo, podermos fazer investigação com elas. A empresa e a equipa da Escola Superior de Desporto de Rio Maior complementam-se. Existem até alguns pormenores interessantes nesta parceria. Existe uma relação comercial entre a empresa e os clubes. Portanto, há vários clubes do futebol, de handball, de futsal, de basquetebol, que são neste momento as quatro plataformas, as quatro modalidades que neste momento estão a funcionar. E, portanto, ao mesmo tempo, existe uma relação entre a instituição do ensino superior, neste caso a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, com algumas destes clubes ou seleções que recorrem a nós porque quando necessitam de formação ou necessitam de analistas mais especializados que eventualmente o clube não tenha, então podem recorrer à escola para ajudar nesse sentido. Por exemplo, sei lá, estou-me a lembrar há pouco tempo de um selecionador de Angola ter pedido à empresa que arranjasse alguém, que neste caso foi a minha pessoa, que ajudasse na análise da seleção de Angola de handball. E, portanto, funcionámos a três. Portanto, nós fazemos a análise, o software da empresa e, portanto, a Seleção Nacional de Handball de Angola, através do seu treinador, recebia esta informação e, portanto, nós nem sequer precisávamos de ir a Angola, fazíamos isto tudo em Portugal e eles, através do servidor, tinham acesso à análise dos jogos que eles necessitavam para preparar as suas competições. Este software já está à venda para amadores. Tem um custo de 50€ por mês ou 500€ por ano. É possível encontrar mais informações no site www.videoobserver.com. Por enquanto, a ferramenta só está disponível para futebol, handball, basquetebol e futsal, mas o número de modalidades pode aumentar. A equipa de trabalho já recebeu contactos de outras modalidades, como o taekwondo, natação e judo, que também têm vontade de experimentar o software. Com várias vozes a fazerem esse pedido, o próximo desafio é converter esta ferramenta para desportos individuais. telescópio espacial Hubble detectou água em 5 planetas gigantes. São os chamados Júpiteres quentes. Não é a primeira vez que se descobre água na atmosfera de um exoplaneta, mas agora foi possível comparar esses planetas e concluir quais são os que têm mais água. Os 5 planetas giram à volta de estrelas próximas da Terra. A NASA utilizou uma nova técnica, com tempos de exposição mais prolongados, o que permitiu aumentar a sensibilidade das medidas. Em comunicado, a empresa de cientistas explica que detectar a atmosfera de um exoplaneta é extremamente difícil, mas agora foram capazes de obter um sinal muito claro do que foi detectado. E trata-se de água. A Amazon apostou na inovação tecnológica para fazer entregas em casa dos clientes. O serviço chama-se Amazon Prime Air e vai utilizar drones. Drones são aviões não tripulados. O projeto deve estar pronto em 2015, mas na prática só deverá ser implementado dentro de 5 ou 6 anos. A novidade foi já apresentada pelo fundador e presidente executivo da empresa norte-americana de comércio online. Os aparelhos vão ter um sistema de GPS onde são inseridas as coordenadas das casas dos clientes e os pontos de entrega. Os drones podem transportar encomendas de 2 kg, o que representa 86% das entregas da Amazon. Têm um alcance de 16 km a partir dos vários centros de distribuição da empresa dos Estados Unidos. Está nos PCs, nos telemóveis e já nas televisões. A internet expandiu-se e é hoje um ponto de encontro que une milhões de pessoas diariamente, num só lugar virtual. Não é preciso apresentá-la, está com certeza a par do que é o World Wide Web. O que talvez só mais recentemente tenha ouvido falar são as clouds, ou em português, a computação em nuvem. Não é preciso olhar para o céu para as encontrar, basta olhar melhor para as novas ferramentas que lhe são sugeridas cada vez que pretende arquivar vídeos ou fotografias na internet. Mas a cloud computing não fica por aqui. No fundo, falamos na possibilidade de, em qualquer lugar e independentemente da plataforma, poder aceder aos mesmos conteúdos, programas ou aplicações que, anteriormente, estariam apenas acessíveis num só aparelho. As potencialidades são um forte atrativo para particulares e empresas, e o professor Rui Oliveira foi dos primeiros a perceber isso. Falamos-lhe de um investigador do Departamento de Informática da Universidade do Minho, que está neste momento a desenvolver um software para estas nuvens virtuais, algo destinado a ajudar neste armazenamento de dados que podem ser utilizados em qualquer lado e a qualquer hora. O trabalho que desenvolvemos desde há muitos anos para cá é um trabalho que se preocupa com sistemas informáticos de muito grande escala. Sistemas informáticos geoplanetários, se quiser, portanto, tudo que envolva redes de computadores e o processamento de dados nessas redes de computadores, a um nível planetário, de uma forma geral, com muito grande escala, de muitas máquinas a interagirem entre si. Há quase já uma década que se vem falando de uma nova forma de agrupar os computadores, de tirar partido da capacidade desses computadores, tudo num sentido de, economicamente, rentabilizar as grandes infraestruturas informáticas. E é isso, hoje em dia, falamos todos de forma muito, muito genérica, muito abrangente, às vezes a significar coisas diferentes, na cloud, na computação em nuvem. E, portanto, todo o trabalho que nós temos vindo a fazer há alguns anos para cá tem sido no contexto de cloud, da cloud computing, da computação em nuvem. Em particular, e agora vou focar-me nas contribuições científicas que caracterizam o meu grupo de investigação. Em particular, temos tratado de conseguir trazer o maior número de aplicações de software para o ambiente da cloud. Aplicações que normalmente executam no computador da empresa, inclusivamente no computador lá de casa, e conseguir trazê-las para um ambiente cloud para que se consiga fazer o aproveitamento da economia de escala e daí resultar os benefícios económicos que se pretende com a cloud. O que acontece é que, eu diria, 99% das aplicações, só para segurar e não dizer os 100%, todas as aplicações de software se baseiam numa base de dados. Uma base de dados que, tipicamente, nós dizemos que são bases de dados relacionais. Desde a aplicação lá de casa até às aplicações de qualquer empresa grande, na base os dados estão guardados, estão persistidos, de forma a tolerarem falhas no sistema e tudo mais, estão geridos numa base de dados, tipicamente relacional. Acontece que para trazermos essas aplicações para a cloud e tirarmos partido da escala, é preciso que essas mesmas bases de dados possam estar na cloud e tirar elas partido do supostamente ou virtualmente infinito número de recursos e poder ser elástica. Isto é, poder, quando há necessidade desses recursos, nós podemos expandir essa base de dados e tirar partido desses recursos e satisfazer a necessidade dos utilizadores, mas quando não há essa necessidade, podermos encolher e utilizar apenas aquilo que é necessário. Okay? Se nós quisermos colocar um conjunto grande de aplicações de utilizadores nessa plataforma de cloud computing, nós vamos precisar que a plataforma de cloud computing ofereça este serviço de gestão de dados, dizendo assim de uma forma muito, muito simples, de gestão de qualquer tipo de dados, de uma forma que seja economicamente rentável e que tire partido exatamente do que é o paradigma de cloud computing. O Minha, como se chama, torna possível fazer experiências em grande escala, observações globais sem interferências e testes automáticos mesmo em sistemas incompletos. Continua a ser o professor Rui Oliveira a falar. Neste momento, a nossa maior contribuição científica e tecnológica e, esperamos nós, a breve trecho, económica, através do lançamento de uma startup que explorará estes resultados, é um sistema de bases de dados relacionais, e agora vou pôr alguns termos mais técnicos, um sistema de bases de dados relacionais transacional, que consegue ser absolutamente elástico e servir num extremo uma só aplicação e no outro extremo um conjunto grande de aplicações industriais ou pessoais, tirando partido dos recursos que estão em grandes centros de dados, como agora este da Portugal Telecom que foi inaugurado na Covilhã. Este trabalho chamou a atenção da Google, a empresa por detrás do maior motor de busca do mundo, também ela a desenvolver projetos ligados à cloud. A resposta foi um prémio. O Minha venceu um Google Research Award, destacado entre outras 104 propostas em 21 áreas científicas. O investigador Rui Oliveira explica qual foi o feito da equipa portuguesa. Nós, aqui no laboratório, na universidade, podemos validar, logo de início, nós concebemos sistemas que vão trabalhar, vamos supor, em cima de 10 mil máquinas, okay? Desenvolvemos os sistemas e um problema que se nos coloca é como é que vamos testar esse sistema? Como é que vamos testar um sistema cujas funcionalidades e os problemas vêm também do uso de uma escala tão grande? Como é que vamos experimentar em cima de 10 mil máquinas que não temos aqui na universidade e que não é fácil de termos, mesmo utilizando grandes fornecedores como a Portugal Telecom ou a Amazon, não podemos, não temos, por um lado não temos essa disponibilidade de máquinas e por outro lado seria virtualmente impossível ter um sistema controlado que nós pudéssemos usar e tirar os resultados de 10 mil máquinas reais. Então, a abordagem que nós temos é de um sistema de simulação de aplicações reais que nos permite, numa única máquina, digamos, num grande servidor, simular a existência dessas tais 10 mil máquinas, ou 20 mil máquinas, ou o número que quisermos. Okay? E esse sistema mostrou-se, já tem alguma maturidade, e mostrou-se de grande interesse para a Google, porque um dos problemas que a Google tem, a Google é uma empresa que vive também da grande escala, do grande volume de dados, do grande volume de servidores e tudo mais. E, portanto, como este é um sistema, vamos lhe chamar de simulação, que permite testar aplicações em grandes quantidades de máquinas sem realmente as ter ou as usar, houve esse interesse da Google e premiou-nos com este prémio, que nos dá... dá-nos três coisas muito importantes. Notoriedade, algum financiamento, não é significativo no cómputo geral, mas também uma aproximação à própria Google e a futuras colaborações que teremos com eles. Estas colaborações podem vir a acontecer, mas por enquanto o professor diz que a intenção é apenas semear ideias e esperar que elas germinem. A demência afeta 44 milhões de pessoas em todo o mundo. O número subiu 22% nos últimos 3 anos e pode vir a triplicar em 2050, atingindo nesse ano 135 milhões. Os dados fazem parte do estudo Alzheimer's Disease International. O diretor executivo da entidade que promoveu a investigação já veio dizer que a demência é uma epidemia global e que só vai piorar, tendo em conta o aumento da população idosa. Mark Wortman insiste que a Organização Mundial de Saúde torna a demência uma prioridade. A demência é uma doença crónica causada por várias patologias do cérebro que afetam a memória, o pensamento, o comportamento e a capacidade para desempenhar as atividades quotidianas. Agora o estômago, ou a falta dele. Dois investigadores da Universidade do Porto chegaram à conclusão que, durante a evolução dos animais vertebrados, muitas espécies perderam o estômago devido a alterações genéticas. Filipe Castro e Jonathan Wilson estudaram o genoma de 14 espécies de vertebrados e admitem ter resolvido, passo a citar, um puzzle evolutivo com mais de 150 anos. Assim, em espécies tão diferentes como o peixe pulmonado, o ornitorrinco, o peixe zebra ou as quimeras, o estômago foi perdido e provavelmente nunca mais voltará, acreditam os dois biólogos. Nos descobrimentos que estamos a fazer, ou melhor, na divulgação das várias personagens que contribuíram para a ciência portuguesa, damos a conhecer hoje uma figura desconhecida, mas que muito contribuiu para o sucesso de Portugal na época dos descobrimentos marítimos e, curiosamente, não era português. Abrão Zacuto é assim que se chama o personagem que divulgamos hoje. Zacuto era um astrónomo espanhol que se refugiou em Portugal e que acabou a trabalhar para o rei Dom João II. Foi um dos consultores que aconselhou e incentivou a viagem de Vasco da Gama à Índia. Também foi ele que elaborou as primeiras tábuas astronómicas para a ciência náutica. O astrónomo já era conhecido em Espanha. Terá nascido em Salamanca em 1540 e, apesar de não haver muitas certezas, consta que deu aulas na universidade local. Ensinou astronomia e astrologia, duas ciências que na altura se confundiam. Abrão Zacuto chegou a Portugal como refugiado. Fugiu da lei contra os judeus, um decreto dos reis de Castela e Aragão que obrigava todos os judeus a converterem-se ao cristianismo, ou então ao exílio. A passagem do reconhecido professor por terras lusitanas foi curta. Apenas esteve cá 6 anos, mas foi o tempo suficiente para dar formação aos marinheiros portugueses. Zacuto foi o autor das tabelas astronómicas usadas para navegar em oceano aberto, tendo em conta a posição dos astros. Eram tabelas de diversos tipos e para diversos fins. O autor chamou esta obra Almanaque Perpétuo. O ano de raiz é 1493. Isto significa que os números inscritos nas tabelas estão calculados para esse ano ou para determinados períodos de vários anos que se iniciam em 1493. Para outros períodos que não estivessem na tabela, era preciso fazer novas contas, mas Zacuto explicava tudo no início do livro. E assim as tabelas podiam ser reconfiguradas e os cálculos feitos para anos posteriores. O almanaque reproduz o movimento dos astros por referência a certas coordenadas astronómicas. Consegue prever os momentos e as coordenadas de acontecimentos celestes, as chamadas efemérides. Desta forma, as tabelas permitem determinar a posição dos astros, saber qual o momento dos eclipses e também fazer vários cálculos astronómicos e astrológicos. Este conhecimento era aplicado na medicina, na agronomia, na previsão de fenómenos meteorológicos e até religiosos. Refira-se que, naquela altura, no século XV, havia uma grande curiosidade pela posição dos astros, sobretudo para prever acontecimentos e o próprio comportamento das pessoas. Com as 4 primeiras tabelas de Zacuto, era possível determinar com rigor o lugar do Sol na elíptica, A partir daqui, usava-se a quinta tabela para obter o valor da declinação do Sol. Este parâmetro era necessário para calcular a latitude do lugar de observação quando utilizada a medida da altura meridiana do astro. A obra foi redigida em hebraico e teve grande sucesso. Foi reeditada várias vezes nos séculos XV e XVI. Uma das edições é portuguesa. Foi traduzida, inicialmente, do hebraico para latim e do latim para castelhano. A tradução esteve a cargo de mestre José Vizinho, um dos discípulos de Abrão Zacuto, médico e astrónomo de Dom João II. O Almanac Perpétuo foi impresso numa tipografia de Leiria em 1496. O trabalho de impressão das 300 páginas esteve a cargo de um outro judeu, Abrão de Hortas. Pelo que se sabe, o Almanac de Zacuto foi um dos primeiros livros a serem impressos em Portugal e está hoje guardado na Biblioteca Nacional. Esta é a obra mais importante do astrónomo espanhol, mas Zacuto também desenvolveu um astrolábio melhorado que, em conjunto com o livro, serviu de ajuda na empreitada das viagens marítimas de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral. No mesmo ano em que o almanaque foi impresso, o rei Dom Manuel seguiu o exemplo dos espanhóis e decretou a expulsão de todos os judeus que se recusassem a converter ao catolicismo. Tinha chegado o momento de Abrão Zacuto se refugiar novamente. Deixou Portugal, emigrando para Tunes, no norte da África. Depois passou para a Turquia e veio a morrer em Damasco com 72 anos. Na última fase da vida, Zacuto ainda escreveu uma crónica com dados autobiográficos e lançou mais dois tratados astrológicos. Num deles, faz a previsão de um dilúvio na Europa para o ano de 1503. Esta futurologia meteorológica só não causou pânico nas populações porque o manuscrito não chegou a ser impresso e ficou apenas no conhecimento de um número restrito de pessoas. Em Portugal, uma em cada três crianças tem excesso de peso ou obesidade infantil, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. De acordo com a Comissão Europeia, Portugal está entre os países europeus com maior número de crianças afetadas por esta epidemia. Vamos a números. 29% das crianças portuguesas entre 2 e 5 anos têm excesso de peso e 12,5% são obesas. Na faixa etária dos 6 aos 8 anos, a percentagem de excesso de peso é de 32% e da obesidade de quase 14%. O futuro destas crianças é preocupante. Uma criança obesa está em risco de vir a sofrer de sérios problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes ou asma. Este tema serviu de mote para a Escola Superior de Desporto de Rio Maior desenvolver um programa de rastreio em crianças do primeiro ciclo, precisamente onde existe maior percentagem de obesidade. Estivemos ao telefone com João Brito, coordenador do Laboratório de Investigação em Desporto, que nos explicou o que é exatamente este projeto. Este projeto é um projeto financiado e pretende estudar, fazer um despiste, um diagnóstico do excesso de peso e da obesidade a nível de crianças com idade entre os 6 e os 10 anos, ou seja, crianças do primeiro ciclo. É um projeto que tem simultaneamente a função de estudar a parte cardiorrespiratória, a função cardiorrespiratória das crianças e verificar se existem alterações nesta função cardiorrespiratória por associação com os níveis de excesso de peso e de obesidade. Portanto, tem sido realizado uma avaliação ao nível de parâmetros antropométricos, portanto, parâmetros relativos à altura, ao peso da criança e também à percentagem de massa gorda das crianças, em conjunto com uma avaliação em termos espirométricos, portanto, ao nível dos volumes e capacidades pulmonares das crianças e também de uma prova de esforço. As recolhas correm através de uma equipa que vai percorrendo as várias escolas, não só do Conselho de Rio Maior, mas também Caldas da Rainha, já estivemos também em Évora, portanto, várias diferentes zonas do país, zonas rurais, zonas de pequena cidade e de grande cidade, para que depois, no final, possamos tentar encontrar fatores de associação entre quer o local de habitação das crianças quer, portanto, a prevalência e maior incidência do excesso de peso, da obesidade e de eventuais alterações na função cardiorrespiratória em função, quer do excesso de peso e da obesidade, quer também em função do local de habitação. Estes são alguns dos estudos feitos pela equipa de João Brito, com a autorização dos encarregados de educação, da Comissão Nacional de Proteção de Dados e do Ministério da Educação. A parte cardiorrespiratória é também uma componente muito importante neste projeto e há exercícios específicos de avaliação. Portanto, o que nós avaliamos em termos de esforço, em termos cardiorrespiratórios, são as trocas gasosas que se dão, portanto, o oxigênio que é consumido, a frequência respiratória, a ventilação, portanto, a quantidade de ar que é ventilado durante o esforço e a frequência cardíaca. Portanto, o parâmetro cardíaco direto que medimos é o da frequência cardíaca. Depois medimos uma série de parâmetros ventilatórios, como os que eu acabei de referir, e que no seu cômputo geral depois nos permitem analisar a capacidade cardiorrespiratória da criança. Depois do levantamento dos dados, é necessário haver um tratamento. No que toca a este trabalho, a equipa da Escola Superior de Desporto de Rio Maior não está sozinha. Neste projeto estamos em conjunto também com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com colegas também do antigo Departamento de Desporto, que entretanto forma a Escola das Ciências da Vida, e, no entanto, temos toda a instrumentação e capacidade em termos de know-how para a recolha destes parâmetros, quer em termos espirométricos, quer em termos de análise de gases, portanto, ao nível da recolha dos parâmetros da capacidade cardiorrespiratória, que são recolhidos através de análise de gases respiratórios. Portanto, as crianças transportam um analisador de gases portátil e todos estes dados são recolhidos por nós e tratados por nós. Temos esse know-how, por assim dizer. Dados analisados que servem de alerta para as crianças, para os pais e para os próprios professores, admite João Brito. E entregamos a informação num formato de relatório simples e adequado, portanto, ao entendimento quer dos pais, quer das crianças. Portanto, no mesmo relatório há uma parte de informação que é dirigida aos pais e há uma parte de informação que é dirigida às crianças, relativamente ao seu nível de condição física e de ao seu nível em termos de peso, e tem uma parte didática, portanto, que é relativamente, portanto, à quantidade de atividade física que devem realizar e ao tipo de alimentação que devem ter. Portanto, esta é a parte, diria, ecológica, ou seja, em que fazemos reverter os dados da investigação para a comunidade. Temos depois também uma fase posterior em que fazemos a entrega de um relatório final à escola ou ao agrupamento e disponibilizamos para uma apresentação pública na escola do relatório, portanto, e dos dados. Em termos de divulgação científica, estes dados são depois e têm vindo a ser publicados, quer em termos de congresso, quer em termos de sob forma de artigo. Os resultados dos estudos, já realizados a nível nacional e mundial, são alarmantes. E foram essas investigações que levaram ao pontapé de saída deste trabalho. O projeto surge dos vários estudos, nomeadamente estudos realizados em Portugal e, portanto, com crianças portuguesas, que têm vindo a dar a indicação de que existe um aumento da obesidade infantil, em particular nestas faixas etárias. De acordo com alguns estudos, em particular internacionais, o problema da obesidade pode ter algum impacto no aspecto cardiorrespiratório. E nós tentamos analisar, verificar se existem efetivamente efeitos da obesidade e do excesso de peso, duas categorias, portanto, relativamente ao índice de massa corporal, na função cardiorrespiratória da criança, quer em repouso, através de espirometria, portanto, testes espirométricos, quer em esforço, através de um teste de esforço com análise de gases respiratórios. A equipa quer alargar o estudo a mais concelhos, para além de Rio Maior, e mais tarde quer divulgar o estado do país no que toca à obesidade infantil e às questões respiratórias. É um mapa que, como bem diz, permite identificar em função das regiões, em função dos aglomerados populacionais, quais são as características que as crianças apresentam e, portanto, quais são, consequentemente, as necessidades a desenvolver. As respostas a desenvolver perante as necessidades encontradas nestes fatores, nestes parâmetros. Porque a obesidade infantil pesa a todos e porque é preciso alertar também para as doenças respiratórias, este projeto da Escola Superior de Desporto de Rio Maior acaba por ser uma ajuda para as duas questões importantes de saúde pública. Terminamos agora mais um Ciência em Sintonia com este alerta para os pais. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão.